tempos de paz, o silêncio reinou. Josafá desceu, o rei se encontrou. Ramote e Gileade é nossa, vamos lutar. Mas antes de tudo, vamos ao Senhor consultar. 400 profetas com vozes a sua, suba em batalha, o Senhor irá ajudar. Mas Josafá, sábio, pediu para ouvir a um outro que fala a verdade a nos dirigir. Ó Senhor, guia-nos na batalha, teu poder é a nossa muralha. Em meio a Micaías chegou com a voz do Senhor. Israel disperso, sem pastor é dor. Um espírito mentiroso entre os profetas a dançar, mas a verdade do voltares em paz. Não sou eu quem falou. Ouvi, ó rei, o que o Senhor anunciou. Na batalha se disfarçou, a vida arrisca, mas o plano de Deus em meio ao silêncio e ao clamor, lutamos na fé, recebendo o Senhor. Em cada vitória, em cada derrota, teu nome exaltamos, tua glória é nossa nota. Ó Senhor, guia-nos na batalha, teu poder é a nossa muralha. Em meio a baby.